Projeto X Podcast. Atenção, esse podcast contém um alto teor de spoiler da série. É recomendado que você assista e entenda um pouco melhor antes de escutar o mesmo. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje nós iremos falar sobre o Mahou Shoujo mais diferente lançado até então. Ah, com certeza, viu? Sobre Madoka Mágica. Mahou Shoujo Madoka Mágica. Yes! Ou Puella Mágica, Madoka Mágica. Eu não sei de onde vem esse Puella, viu? Nunca entendi isso. É a versão em latim. Ah, que bonito. Coisa chique, né? Aqui quem fala é o Mugiwara e... Antes eu tinha medo de gatinhos. Hoje eu tenho medo de Kyubeis. Seja lá o que ele for, né? Kyubei não é um gatinho. Ele é um gato com coelho, é. Exato, com demônio, né? É o demon, é o demon. Aqui é o cabeça, e a minha personagem favorita era a Kyoko, até eu ver um cara gordo fazendo cosplay dela. Nossa, que traumático. Ai. E ainda não foi a versão transformada, foi a versão com shortinho. Ai. Otakus, vocês são estranhos. Ai. Eu não dormi uma semana. Mano, que coisa tensa. Nessa situação, a única coisa que eu sei falar é ai. Ai. Ai. Ah, que é o Seiji. E que Madoka que nada, eu ainda prefiro Nanoha, né? Dois. Não é verdade, o cabeça? É. Porra, demais. Ó, aqui é o Panda e 666, caralho, 9 é o número do capeta. Oh, yeah. Só o Seiji me entendeu, porra. Oh, yeah. Meu Deus do céu. Eu não entendi essa. Eu não peguei, desculpa, gente. Pô, mano, telefone, vocês não entenderam? 999. Adição do 9, porra. Porra, mano. Ah... Então vamos falar sobre essa série que foi lançada inicialmente em um anime, ao contrário da grande maioria que começa a partir de um mangá ou uma novel ou alguma coisa um do jogo. Gênero, a partir de uma light novel. Ele veio já direto em anime. Ele foi escrito por Ken Urobuchi e dirigido por Akiyuki Shimbu, o mesmo diretor que fez Mahou Sensei Negima e o mesmo diretor de Nanoha. Ó, aí oh, ó, yeah. Ó, Nanoha. Tá vendo? Ó, tá vendo? E de Arakawa Under the Bridge. Então você presta atenção, ele fez Negima, que tem altos poderes ferrados. Nanoha também, que o Seiji e o Cabeça falaram o melhor Mahou Shoujo. É o melhor Mahou Shoujo do mundo. Oh yeah, dois. E ele fez Arakawa Under the Bridge. Totalmente dorgas, né? É isso aí, Arakawa. Totalmente véio. Sem noção. Capa é demais, capa é demais. Ele fez também um storyboard de Yu Yu Hakusho em 1992. Olha só. Na minha opinião, o cara é responsa. Ele só mexeu com coisa importante aí. Não, então... não é pra tanto também, né, mano? Não, ei, ei. Ah, pra mim, Negima. Negima e Arakawa merece, oh. Cara. Negima e Arakawa merece. Nanoha muito mais. Já começamos esse cast com briga. E já... Ai, ai, ai. A série possui 12 episódios e foi adaptada em 3 mangás diferentes, sendo um contando a história direta do anime e 2 com histórias diferentes, chamado Puella Magi Kazumi Magica, The Innocent Malice, e Puella Magi Oriko Magica. A série também tem uma novel, um jogo para PSP e um filme que será lançado em 3 partes. Cara, esse anime é meio estranho, né? Porque ele segue um caminho contrário, né? Primeiro o anime, depois vem os mangás e depois as novas. Quer dizer, ele é todo errado, né? Fez um sucesso desgraçado, né? É. Já vamos adiantando que esse é um cast que a gente não vai falar tanto, assim, falar o que aconteceu tintim por tintim em cada episódio e o que aconteceu com a história de todos os personagens e falar o que acontece, entendeu? Qual é, mano? Eu queria, só porque eu queria dar spoiler. Pelo contrário, vai Panda, ter você spoiler. Pode falar totalmente... Vai ter spoiler, só que a gente não vai se atentar a falar certinho a história desse anime, de episódio 1 até o episódio... O último episódio dele, entendeu? A gente não vai se atentar a uma ordem cronológica, a gente não vai ficar contando história pra vocês. Se vocês querem saber a história certinha, vão ver o anime depois do podcast, por favor. Aqui a gente vai comentar abertamente, em geral, o que a gente assistiu, todos os eventos e o que a gente achou, os episódios que a gente mais gostou. Isso eu não gostei de nenhum. Criticar, meteu pau. Pode não ter gostado, mas tem uns episódios surpreendentes, cara. Aí eu mando e-mail pro Rods, é isso? E-mail pro Rods, tá? Qualquer um. Pode ser. Raiva. Mas tem cada episódio surpreendente, cara, que, porra, não. Te derruba, hein, cara. Porra. Por mais que você não goste da história, tecnicamente é incrível. É um anime incrível. Cara, pra mim é um anime bom que eu não gosto. É estranho isso. mas eu não gosto por uns motivos pessoais. Ah, pelo menos você tem a consciência. Você tem a consciência de que ele é bom. Só que ele não bateu com o seu gosto. Não, ele é ótimo, só que eu não gosto. Ele me deixou perturbado com esse anime, cara. É, concordo em alguns pontos. Ah, mas vamos discutir mais pra baixo, vamos continuando. É, vamos avançar, a gente... né? No Japão, a série fez um sucesso estrondoso. Foi um boom. Só o Blu-ray com os episódios vendeu 50 mil cópias só na primeira semana, sendo que 22 mil foi no primeiro dia, quebrando o recorde que tava até então, que era do sexto Blu-ray do Bakemonogatari, que também foi um sucesso gigantesco no Japão. Curiosidade é do mesmo estúdio, exato, né? O estúdio Shaft. Ô, Bakemonogatari é legal, velho. Vamos parar de falar de Madoka, vamos falar de Bakemonogatari. Não. Bakemonogatari, por concordo, mim, cara, é eu falava de Nanoha, mas, bem, vamos continuar. Eu falava de Batman, eu tô tentando falar de Batman, mas ninguém deixa eu falar de Batman. O Studio Shaft, eu gosto deles, né? Eles têm uma parte gráfica que eu acho legal, uma forma de lidar de forma psicológica. O Arakawa, por exemplo, é do Shaft também, e tem se vários outros. Se você vê, algumas cenas, assim, o Bakemonogatari, ele é um anime muito visual, né? No sentido de que ele tem umas coisas, uns cortes, sim, estranhos, umas imagens de fundo que destoam do que é falado. E o Madoka tem muito disso também. Não na mesma quantidade que tem em Bakemonogatari, mas tem também. O Arakawa tem umas coisas assim meio nonsense, uns cortes estranhos. É uma coisa que o estúdio tá fazendo, parece, nos últimos trabalhos deles, né? E vamos falar, Madoka tem uma fotografia, nossa, incrível, cara. O jogo de cores é bom, a iluminação é muito boa, cara. Nossa. Eu tô aqui com o Blu-ray, cara, eu fiquei impressionado com a qualidade. A animação dele em si é ótima, cara. A animação dele em si é ótima. Não, as lutas são impressionantes. Foi bem feita, bem trabalhada. Você vê, assim, uma coisa que eu gosto muito é, se você prestar atenção, provavelmente você já deve ter reparado, o olho das personagens, ele tem um traçado como se fosse de mangá. Eu acho isso incrível, cara. A parte do olho, você vê que ele tem um traçado como se fosse mangá, como se fosse feito à mão. Ah, não, no anime tu diz, né? No anime. O trabalho do estúdio mesmo, né? É foda. Exato, eles fazem uma coisa como... Você sente, parece que foi desenhado mesmo, assim, sabe? Na mão, a animação. Você não vê, não é aquela coisa certinha com os seus computadores. Ele tem uma coisa, o lado do rosto às vezes tem uma pequena diferença. Eu acho isso incrível, cara. Eu acho que isso dá uma coisa de um toque de realidade, uma profundidade. E junto a essa animação, junto com a trilha sonora, cara, que é muito boa. Eu acho que ele é um anime bem dinâmico, cara. Eu vou falar assim, toca Calafina aqui, toca Magia, cara. Porra, Calafina é muito foda. Calafina é uma banda que eu gosto antes de ouvir em Madoka também. Que anime que tocava Calafina também, velho? Cara, é a segunda ending, cara. Porra, essa ending traduz bem como que é o anime, sim, sabe? Se arrepia, aquele tom sombrio, cara. Aquele tom dark. Eu fiquei maluco quando eu vi Calafina, velho. Ô Mugi, você falou que o anime é dinâmico, em que sentido? Animação, de animação, não de história, assim. Ah, sim, não, não de desenvolvimento não, do enredo. De animação. Tá. Eu acho que você entendeu como história. Eu quis dizer um anime dinâmico assim. Como... As lutas são dinâmicas. Não, o anime, as lutas tem uma fluência, as lutas fluem de uma maneira muito legal. A luta do episódio 10, que a Homura tá tentando lutar contra a Warpurs Knight, cara, e ela começa a sacar aqueles lança-mísseis. Cara, aquela luta é impressionante. Fica de boca aberta. É justo a última luta, né? É, tá. Eu posso citar também a da Kyoko. Muito boa. Assim, apesar de serem não muitas lutas, comparados com os outros marrochosos do gênero, né? As lutas são muito bem executadas. Não tem do que reclamar. A trilha sonora também é demais, mas, que é a música que é a que mais toca, tá no seu nome. Que ela tem uma coisa meio orquestrada, com vozes de fundo. Nossa, demais. Sabe? O conjunto é muito bom. Vamos dar uma resumida no que é Madoka. Madoka, em si, é o nome do anime e também o nome de uma certa garota. Ela tem 14 anos e ela mora num mundo normal, um mundo humano, onde tem uma vida normal até então. Uma vida familiar tranquila, né? Porém um mundo futurista. Tem um pouco de futurismo. Tem um pouco de futurista, tem bastante assim, mas não é um futurista assim... Ah, você vai ver, tipo, coisas extremamente surreais, entendeu? Naves voadoras. Não chega tanto. Não é um mundo Jetsons, entendeu? Mas é um mundo humano, entendeu? Isso que eu quero caralho, dizer. Caralho, os Jacksons, né? Mas ela começa a gente mostrando a família dela, né? Ela tem um pai, uma mãe, um irmãozinho. E a vida dela é feliz, né? Mas começa nem mostrando a família mesmo dela no início de Madoka, né, Sage? É mais psicodélico o negócio, né? Não, mas o episódio começa com ela tendo uma espécie de um sonho, né? Uma visão meio estranha. Um dia ela vê uma garota de cabelos negros lutando contra um monstro. E aí, de repente, ela acorda, né? Na verdade, o Kyubey fala com ela. Esse é o destino de uma Mahoshou, de uma garota mágica. E você é a única que pode salvar ela agora. Aí ela acorda. É, foi aí que começou o servicinho desse coelho filho de uma puta. Olha só, dá pra resumir bem, né? Kyubey, coelho filho da puta. Daí, assim, no dia seguinte, ela acorda, vai pra escola, e essa menina do sonho dela entra na sala como uma estudante nova. Aí você descobre que o nome dela é Akemi Homura, e assim, aí elas têm um diálogo estranho. Ela já chega, elas estão conversando como se elas tivessem acabado, e a Homura vira pra ela e fala assim, olha, não toma nenhuma decisão que você não queira tomar, se protege. E ela toma um susto, porque assim, você imagina, a pessoa chega pra você do nada e fala isso. Aquela coisa, se alguém te oferecer alguma coisa, não aceita. O problema é quem veio oferecer isso. Ah, meu coelho, Deus do céu. Filho é da puta! É o capeta! O demônio! Demônio, filho da puta! Olha só o demônio. Não, porque o que acontece? Ela estava no meio de um centro de compras, né? E de repente ela escuta uma voz de alguém pedindo ajuda. Coelho, por favor, me ajude, filho me da ajude. Puta! E é uma voz bem tranquila, bem infantil até, né? Que se dá uma tranquilidade. E ela procura, ela acha de onde veio essa voz. E ela vê a garota que se transferiu, a Homura, né? Querendo matar. Matar o quê? Matar o quê? Um bichinho. Um coelho, bichinho. Filho da puta! Parece um gatinho branco, uma espécie de coelho. É estranho, né? E todo mundo, quando a gente vê, a gente acha ele... Pô, o que tá acontecendo, né? Oh, que bichinho bonito, sabe? Eu não tive essa opção porque o Sage já tinha me dado spoiler do Kyubey. Olha só. Desculpa aí. Mas o que a gente olha é o bichinho e a gente pensa... É um bichinho mascote de uma Mahoshou, sabe? Exato. Bem aquele tipo que aparece e vai te oferecer os poderes, né? Pra moça te transformar numa Mahoshou. E é isso que a gente começa, porque o anime ele te engana. Você pensa que é um Mahoshou típico. É, depois você pensa que ela vai conjurar cartas e... Vento! Olha, e na verdade você já toma um susto na primeira cena, porque é uma coisa meio pesada, uma coisa meio dark, com a música já tocando, você já... Mas você não sabe o que vai vir. Pode até ser, mas depois vem a apresentação, a abertura dele, é... Porque você vê aquela abertura é feliz, sabe? Aquela musiquinha leve, ela com a roupinha de Mahoshou correndo de um lado ao outro, cara. Tem umas cenas engraçadinhas, ela então, tá pensando. Você imagina, você ia falar, bem, vai ser normal, vai ser do jeito que a gente já tá acostumado. É um anime que te engana. Você pensa que ele é um típico Mahoshou mesmo, quando você começa assistindo. E você não tá preparado pras coisas que acontecem. Eu imagino como foi no Japão essa porra, velho. Passar essa porra, as criancinhas todas assistindo e depois é aquele massacre. É que eu não sei também o horário que foi passado. Eu não cara, sei. Cara, eu acho que deve ter tendo problemas de censura, crítica. É que tem que ver o canal que passou também, né? Não, eu vi negócio de discussão de censuras, de críticas, mostrando que as criancinhas não deveriam assistir, sabe? Ah, isso é verdade. Sabe? Isso é um ponto interessante, que até ele foi bem censurado. Porque você, se você reparar, ele não tem cenas de... Apesar de você entender que a cena é violenta, ele não vai jogar aquilo na sua cara. Não tem um gore. Não vai esguichar sangue. Exato, mas você, assim, você entende o que aconteceu, mas ele não vai jogar na sua cara. Ele esconde com sombra, com ó, outros ângulos de câmera, digamos assim. Então, realmente, pra passar talvez no horário mais cedo, né? Provavelmente. E aí teve esse problema de, mas peraí, isso é muito pesado. Ou até pra não receber uma crítica mais pesada, né, velho? Então, quando a Madoka estava querendo proteger o Kyubey, bichinho demônio do inferno, coelho, filho da puta. aparece um novo personagem, a Mami, que ela acaba protegendo o Kyubey e espanta a Homura. Daí você vai ter a explicação do que é Mahoshoujo. A Mami vai ter essa parte de explicar pra você. Ela explica mais ou menos que a Mahoshoujo tem a função de enfrentar as bruxas, que seriam as criaturas das trevas, que tem o... que assim, elas se alimentam do ódio das pessoas e matam os humanos. Uma coisa mais basicamente assim. E que, pra você se tornar uma Mahoshoujo, ou melhor, se você se torna uma Mahoshoujo em troca de um desejo. Você faz um desejo pro Kyubey, que é o quê, Panda? Um coelho, filho da puta. Exato. Você faz, ele realiza o seu desejo, e aí você se torna uma Mahou Shoujo que tem a obrigação de proteger o mundo das bruxas. Assim, de graça, sabe? Eu quero me transformar em Mahou Shoujo, sabe? E um desejo sem limites. Que não, por que não, né, velho? Por que não? Eu tô não, de bobeira, né? Mesmo, né? Eu não vou me tornar uma Mahou Shoujo. Tenho nada pra fazer. Eu quero defender o mundo, ser ético, isso. O mundo tá muito chato, tá tudo tedioso. E é dito que o beleza. Pedido, o desejo que pode ser realizado não tem limite. Você pode pedir qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa mesmo, mas só pode ser pedido, pedido. Não tem volta. E aí acaba que a Madoka e a amiga dela, Saika, que agora no momento não tem muita importância a gente falar dela, ficam tentadas com essa possibilidade de ter um desejo realizado. E ao mesmo tempo elas ficam do lado da Mami, né? Querendo ajudá-la o máximo que podia, né? E conversando e entender esse mundo a, de Mahou a ideia que se passa, que eles falam com relação a Homura, é que ela estaria com. Ela tentaria. Ela queria fazer com que nenhuma outra garota se tornasse uma Mahou Shoujo mais forte que ela. E por algum motivo ela não gosta do Kibito. Exatamente. Por que será, né? Filho da puta. Não explicado ainda, gente. Coelho, filho da puta. Ainda não, né? Coelho, filho da puta. Mas o que é legal desse anime é porque acontece muita coisa, cara, que você pensa que tá nesse ritmo e não. Ele te deixa muito boquiaberto com um monte de coisa. Acontece coisas que você não esperava acontecer em uma Mahou Shoujo, simplesmente assim. Então, eu acho que começa, você tem essa impressão realmente quando a Mami morre. Exato, eu ia falar isso também. No episódio 3, caraca, ainda. Caraca, cara, quando a Mami morre, você pensa assim, caraca, sério que ela morreu mesmo e morreu daquele jeito? E ela morre decapitada, porque o monstro come a cabeça dela. É, exatamente, sendo comida. Você não espera isso de uma Mahou Shoujo, entendeu? Não, até porque o ritmo dele até que era meio um pouco meio sombrio, mas ainda assim era aceitável pra um adolescente, não, um pré-adolescente. Eu acho que assim, a questão em si foi que apresentou um personagem logo, entendeu? Que a Mami é um personagem, digamos simpático. Assim, que o público masculino se simpatizou, né? Bem a ela. Não, eu acho que é aquela coisa das personalidades, das personalidades básicas que cada personagem tem que atrai o tipo de público. Ela era aquela mais segura, sim, mais não mas sei então, o quê. Não sei nem os atributos físicos. Sim, mas o que. Aí que tá a cabeça. Ela era a fodona. É, o que eu achei reviravolta foi exatamente isso. Pegar um personagem como a Mami, que foi um personagem fodão. Entendeu? Um personagem extremamente carismático. E que depois você se mostra totalmente insegura. Matar ela do jeito que matou ela. E você? É uma bruxa vinha comer a cabeça dela, assim, porra. E já, enfim, já começa que você, antes, um pouco antes da cena da luta em que ela acaba morrendo, você vê que ela é uma personagem totalmente insegura. Autoconfiante, ela tem um pensamento de justiça do mundo. É que deixaram ela com uma fodona, daí ela ficou nervosa e acabou perdendo a cabeça. Olha a piada. Vamos então falar sobre alguns personagens principais desse enredo e os personagens mais carismáticos. São todos uns bostas. Calma aí, calma aí. Para, velho. Fanboys vão matar a gente. Você não pode estar hater disso daí, mas Madoka, pra mim, foi um anime muito bom. Não, eu também discordo de ter sido o melhor anime do ano da época. Não tá no top 3. Não foi. Você deu uma ideia, não tá nem no top 3. É, pode estar até no top 3. Eu já falei, mas é um anime ótimo, mas eu não gosto do ano, dele. Como muitos falaram, entendeu? É, podem xingar a gente, mas pra mim, ao menos ele não foi tudo isso que falaram. Não, assim, ele foi um anime bom? Pra quem tá achando que eu tô falando mal do anime, eu não tô falando bom. Mal do anime, não, velho. Pode imagina. Ser, não, o anime pode ser bom quando os personagens são merda, velho. Ah, tá, aí tudo bem. A Madoka, ela é apresentada pra gente como uma garota muito comum. E que não tem nenhuma habilidade especial, ela não se destaca em nada, nem esporte, nem estudo. É uma Lúcia, é uma Lúcia. Nossa, cara. Basicamente. Tá. Não, basicamente lá. Cara, velho. Não, é uma típica protagonista isso, de Mahou Shoujo. Tudo começa a mudar, na verdade, quando ela conhece a Homura e o Kyubei. A partir desse momento que você começa. A vida dela é muito certa, não tem. Todo dia a mesma coisa. Até que ela conhece os dois e aí que daí começa o enredo a se desenrolar. Ela é muito. Assim, você vê que ela é muito altruísta, muito gentil. Ela sempre tá tentando ajudar, por mais que ela não consiga. Sempre. Ela nunca pensa nela mesma. É. Típico personagem principal. É, aquela personalidade boazinha e tal. Até quando oferecem, quando ela tem a possibilidade de realizar um desejo, ela não tem um desejo. Chega ao ponto de ela falar, não, o meu desejo é me tornar uma Mahou Shoujo pra ajudar as pessoas, sabe? Você vê que ela... É engraçado, porque parece que ela não tem sonho, ela não tem ambição nenhuma na vida. Quando ela vê a possibilidade de ajudar alguém, ela abraça aquilo. Eu acho até engraçado isso, ela não tem desejo de nada, não é, Jin? Não tem desejo, seja sentimental, seja material, nada. Ela não sabe. Ela não tem uma ambição de vida. Exatamente. Ela é muito simples, né? Ao mesmo tempo, isso deixa ela também meio sem sal, é porque ela vai ter uma evolução no final, né? Assim, você... É o que eu ia falar. Geralmente personagens que não tem ambição, eles tornam personagens tipo sem sal, como... Exato. Sem sal. Na verdade, a reviravolta foi grande, mas digamos assim, eu em minha concepção, eu não gostei tipo muito da Madoka quando em todo o decorrer do anime. Só vi a importância dela realmente no final. Mas aí já é, entendeu? Aquela coisa de você quebrar o paradigma. Porque normalmente, o personagem principal, ainda mais você falando de uma Mahou Shoujo, é o personagem mais interessante. É o personagem que você mais se caracteriza. Não, você gosta dele. Por exemplo. Se caracteriza. É a que mais sofre os conflitos. É a que é mais desafiada. Exato. Ela, se você for no começo do anime apresentar todos os personagens, eu acredito que pra maioria das pessoas ela tá em último lugar de personagem favorito. Ele concordo. É um Mahou Shoujo diferenciado, cara. É totalmente diferente de tudo que saiu assim. É, realmente, porque, como eu falei, é o Mahou Shoujo mais diferente ele, de todos exatamente. Os Ele tempos, já começa cara. Aí, porque ela, no começo, ela não é o centro. Você vai entender depois que era... Ela é a meta, ela é o objetivo. Exato, da mas história. Mas a história no começo parece que não tá rodando em volta dela. Não, ela é uma personagem realmente sem importância, na verdade, relevância. Tanto é verdade que você vê que ela não se transforma em uma Mahou Shoujo, só se transforma lá no fim em uma versão futurista e no último episódio, numa versão divina. Não chega nem a ser uma versão futurista, é de outro mundo, né? Mas durante o anime inteiro, ela tentada, mas ela nunca virou uma Mahou Shoujo. Ela fica nessa dúvida, nesse medo, nessa coisa da família... Sim. Mas é minha família, mas as pessoas que eu gosto, será que eu preciso? Então, exatamente por isso, tipo, eu acho que por ela nunca ter virado uma Mahou Shoujo, aí o pessoal não se focava tanto nela, entendeu? Mas isso com certeza foi proposital, né? Isso. Sim, foi proposital, mas é exatamente por isso que tem o trama, né? Ah. A Madoka, ela é um personagem que tá ali só pra fazer a história. Talvez seja a ideia da desconstrução do Mahou Shoujo, mostrar que a protagonista não precisa ser a Mahou Shoujo pra ser a protagonista. Ela não precisa ser a Mahou Shoujo, é a que chama mais atenção. A mais forte, a mais poderosa, que movimenta a trama. Ela é um mote, mas ela não movimenta, ela não agiliza toda a trama. Segundo assim, a trama, ela se desenvolve muito lentamente até lá pro episódio 8, 9. É, o anime, ela tem um ritmo lento mesmo. Eu digo assim, até antes da morte da Mami, era um anime qualquer pra mim. Meio repeteco, né? É muito reflexivo, sim, né? Mais um anime, né? Você vê assim, muitas cenas que as personagens estão praticamente estáticas e, entre aspas, filosofando. Elas estão tentando descobrir a razão daquilo. Você vê assim que, na verdade, as cenas estão mais, às vezes, no diálogo mesmo, aquela coisa mais cabeça da situação, do que realmente na ação, na comédia, que não existe. Como é nos outros Mahou Shoujo, por exemplo. A Madoka é muito interessante em si, mas ela, embora não tenha se tornado Mahou Shoujo, tem uma certa amiga dela que resolveu aceitar o pedido da Cube e se transformar uma Mahou Shoujo, né? Mais pra frente, né? Mais pra frente, mas ainda mais antes da Madoka. É a Sayaka Miki, né? E é uma garota típica japonesa, como todo japonês tem cabelo azul. Todo japonês tem cabelo azul. Ou é tão comum, né? A Madoka também é uma típica garota japonesa de cabelo rosa, né? É, todo mundo tem cabelo rosa, né? É fácil, né? Todo mundo nasce com cabelo rosa. É assim mesmo. Como diria meu avô, esses punks, viu? Esses punks. Como diria a Titi, meu filho é um rebelde. E o trio de amigas da escola, que é a Madoka, sai, que é a outra menina que eu lembro o nome, é a menina tem cabelo verde, né? Então é um conjunto bem interessante de cores. Mas não só Madoka, viu, gente? Porque a Sayaka, ela é uma típica colegial normalzinha também, que quando eu comecei a assistir, eu não imaginava que ela ia virar a Mahou Shoujo. Sinceramente, pensei que ela ia ser simplesmente mais uma garota ali do colegial, e quem ia se tornar Mahou Shoujo ia ser a Madoka. Eu vou falar que é um personagem que me irritava, sabe, cara. Sabe quem que ela me lembrou? Como... É um ela me lembra... Qual que é o nome daquela do Toradora? A Taiga? A Minorin. Me lembra muito. Não, logicamente, não o jeito de falar, tal, mas aquela coisa de ser muito alegre e tem o problema dos sentimentos. Eu achei muito... Me lembrou muito. Ela é a melhor amiga da Madoka, uhum. Né? E ela descobre sobre Mahou Shoujo e aceita fazer o contrato com o Kyubei. Com ele, o filho com da Kyubei, puta! A Kyubei. motivo dela virar uma Hoshoujo é porque ela quer que o garoto que ela tá apaixonado, né? Que ele tá no hospital. E ele não tem mais os movimentos da mão pra ele poder tocar o violino. Ele era um astro, assim, ele era uma promessa do violino, um gênio. Por conta do acidente, os médicos falaram, olha, você pode até andar um dia, mas você nunca mais vai conseguir tocar violino. E a Sayaka, ela, por esse motivo, né, de que deixar ele feliz, deixar ele alegre, faz esse pedido de ser uma Mahoshoujo, em troca dele poder recuperar esses movimentos da mão. Aí, né? Eu acho que, com relação a esse pedido, tem um dos diálogos mais interessantes, que é quando a Mami ainda tá viva, e a Sayaka pergunta se ela pode fazer o pedido pra outra pessoa, um pedido que não beneficie ela. Kyubi fala, olha, você até pode, não existe nenhuma regra contra isso. Aí a Mami fala, olha, mas aí você tem que ver, se você você vai fazer esse pedido porque você acha que essa pessoa vai realizar o seu sonho, ou simplesmente para mostrar sua gratidão. Quer dizer, na verdade, ela não queria fazer o desejo simplesmente por querer ver ele feliz. Na verdade, ele queria que ele se apaixonasse por ela. Era, de certa forma, um desejo egoísta. Até porque, quando ele voltou a recuperar esses movimentos, ele ficou mais autoconfiante, ele não correspondeu a esse amor, né? Ou, melhor dizendo, ela não poderia oferecer esse amor, visto a verdade que ela descobriu sobre o que é uma Mahoshoujo. O próximo personagem que a gente vai falar é o personagem que eu mais gosto desse anime. Também. Pra concordo mim, plenamente com você. Eu vou dizer, é o personagem bem mais construído, bem melhor. Ela tem um fardo desgraçado e eu vejo todo o inferno astral que ela sofre, cara. E eu fico com dó dela. Hoje ela é minha personagem favorita por causa do cara vestido de Kyoko, mas eu já gostava como segundo personagem. Tá bom. Não, eu acho que a Kemi é o melhor personagem também de Madoka, tanto no início quanto no final. Porque no início ela já mostra um ar misterioso, ela já mostra um ar de que sabe algumas coisas, só que não pode revelar. Então isso te deixa curioso por aquele personagem, entendeu? E o final me tornou ainda mais um personagem que eu gostei bastante, porque mostrou o porquê ela ter esse ar misterioso, mostrou porque ela ter esses segredos, ela já saber. E não era um motivozinho besta, entendeu? Não mesmo. Era um puta motivo. Apesar foda. De que... Eu falei, então, é um nessa fardo história, que ela carrega. Comenta, mas eu vejo algum... Ou eu não entendi, ou é furo com relação à história dela. Alguns pontos. Da trama, não dela, não dela em si, mas da trama envolvendo porque ela sabe de mais coisas, esse ar misterioso, que depois eu comento, vejo se eu não entendi ou realmente é um furo. Mas essa personagem pra mim, ó, se a Madoka não fosse a protagonista, ela seria a protagonista dessa série. De certa forma, ela pode ser até considerada uma protagonista, porque muito do que... Porque o final só acontece por causa dela. Eu diria todo o início também, né? O início já tava meio que escrito. Entre aspas, o que acontecer. Ah, mas sim. A consequência final do anime, a mudança, a grande mudança do final, só acontece por causa da Homura. O melhor episódio dela é o episódio 10, que mostra todo a origem Isso, dela, né? Faz um flashback. Que aí a gente entende qual é a ligação dela com a Madoka. Que até o episódio 10 você não entende. Você entende mais ou menos, mas você não entende. Mas falta coisa, falando, peraí. Tem coisa estranha ainda. Não, você pensa que ela tá fazendo insinuação, tá fazendo bullying, ou ela se preocupa de uma forma estranha. E a gente vê que não, ela é uma amiga, cara. É uma verdadeira amiga da Madoka. E a Madoka, ela não pode responder porque ela não sabe do que tá acontecendo, né? E agora, vamos falar do personagem que todo mundo odeia, né? Apesar, agora, eu posso falar, eu não tenho tanta raiva quanto vocês, porque de certa forma, eu entendo um pouco da maneira como ele trabalha. Ou como ele pensa. Esse personagem que todos odiamos é o grande pequeno ser que é o Kyubey. Aquela criatura de orelhas enormes que ninguém sabe de onde vem, tem poderes mágicos, isso. Capacidade de realizar desejos. Como o Panda diz, né, Panda? É. Coelho, filho da isso, puta. Isso, eu já disse o nome biológico dele. Ele pode transformar garotas normais em garotas Mahoshoujo, e fazendo isso ele obriga elas a assinar um contrato, ou seja, tudo que elas tinham antes de assinar esse contrato, acabou, tá ligado? Elas pertencem agora ao Kyubey. Olha aí o Kyubey e o cafetão. Olha só. Olha aí o Shenron do diabo aí, ó. Bem nessas, Shenron do diabo, olha, cara. Só. É um contrato de Fausto, cara. Esse anime mesmo. Ele é o demônio, sabe? E as outras Mahoshoujo são o Dr. E ele, Fausto. E, e você vê que ele a todo tempo, a quantidade de vezes que ele tenta a Madoka, principalmente ela, porque ela que tá mais descida, é impressionante. Toda hora. Fato interessante do Kyubey é que ele é muito, muito, muito, muito difícil de se matar. Não, ele não morre. Já provaram que ele não morre. Ele não assim, morre, é o demônio, você porra. Mata, aparece um outro no lugar. Por que a gente odeia esse personagem, né, tanto? Porque ele pede pras garotinhas fazer esse pedido, que é virar uma Mahou-Shoujo. Em troca do quê? As garotas perdem praticamente a vida. Exato. A alma delas vão pra dentro de uma joia. Soul Gem. E o corpo dela não tem mais utilidade. É apenas um... E a gente odeia ele por quê? Ele omite informações. Ele não fala que isso vai acontecer com a garota que faz esse pedido. Por quê? Porque elas não perguntam. Então por que ele vai informar ele isso? Não tá, né? Ele não tá errado. De qualquer forma, ele não tá errado. Ele não tá errado. Mas ele não avisa porque isso vai dar menos dor de cabeça pra ele, sabe? Sempre dá uma merda quando porque, elas falam assim, isso. Ele não, como ele falou, ele não entende a relação que o ser humano tem com relação ao corpo. Porque assim, ele explica que quando ele faz esse processo de retirada da alma do corpo e coloca na joia, usando o corpo apenas como uma máquina, uma casca, você possibilita o corpo a ficar imune, digamos assim. Quando você toma um golpe, você não sente mais o golpe por conta da magia, coisa que não aconteceria se você mantivesse a alma dentro do corpo. Então pra ele é uma vantagem. Falou, pô, você não vai sentir mais dor, vai facilitar você na luta contra as bruxas. Então não consigo entender por qual o problema então, de vocês em botar sua alma numa gema. Ele pensa com a lógica, ele não usa a emoção, né? Porque ele não tem emoção mesmo, ele não tem sentimentos. O Kyuubi me lembra muito, ou seja, os Guardiões do Universo, né, nesse ponto. Sendo sempre alguma coisa que vai te impedir, que vai ser um empecilho pra você. Por isso que o Kyuubi faz isso, ele ignora os sentimentos porque ele limita, ele atrapalha, né? Ou simplesmente porque ele não tem, né? Ele é metódico, exato, na verdade. Ele fala assim, vamos fazer a melhor forma de obter o melhor resultado possível. Então vamos ignorar os sentimentos. É o capeta, meu. Eu vou dizer, é um dos personagens que eu mais odeio em anime. Ele só perde pro Makoto de School Days, cara, mas... Esse também não tem... Esse também não merece, viu? Pelo amor de Deus, cara, mas... Mal Kyuubi é o segundo personagem que eu mais odeio, cara. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu esse ponto. E esse no episódio 6, cara, quando ele revela tudo... Porra, você fica puto com ele mesmo. Tem jeito. Nossa, você quer esganar. Eu vou te falar porque você fica puto com ele, velho. Porque é um coelho filho da puta, velho. Pronto. É um coelho filho da puta. Ele não fala. Ele omite. Puta, eu fico puto com ele, cara. Fora isso, a gente já tem mais outras Mahou-Shoujos e outros integrantes dessa série. Como, por exemplo, a Mami, que a gente já até falou um pouco. Que é um personagem que morre precoce no anime. Ela é um personagem um pouco mais velho que as demais. Tanto é que ela é um personagem com mais peito, digamos assim. É que você me entende, né? E Fiona na mim. Ela, assim, ela não tem tanta participação física na evolução do anime, mas ela é, digamos assim, a ideia dela depende, morrer... Depende, cabeça. Você tá falando do anime certo, beleza. Agora você tá falando do anime hentai que o Seiji viu. Não, o do Seiji ela deve ter só ela. Opa, depois eu empresto pra vocês. Não, obrigado, Seiji. A ideologia por trás dela e a questão da morte dela ter sido... Ela ter sido enganada até o fim. Terminou, ela morreu e não sabia da verdade por trás de Mahou-Shoujo. Ela morre pra salvar. Na verdade, duas. Ela não tem nada contra. É, porque ela não conhece ainda. Ela é uma pessoa que. Não, ela não tem nada contra porque ela não sabe, né? Então... Tipo, ela vive tranquilamente sendo Mahou-Shoujo. E a morte dela impulsiona, de certa forma, a Sayaka a virar uma Mahou-Shoujo. Porque a área que a Mami protegia fica sem ninguém. E as bruxas continuam atacando. Agora você já entrou em outro ponto, é áreas, isso, né? Por exemplo, Mahou-Shoujos, eles dominam determinadas áreas pra cuidar das bruxas. E então existem Mahou-Shoujos de outras áreas, como Kyoko Sakura. Que isso? Calma, cabeça, calma. Vamos respirar. Apaga essa imagem, apaga a imagem do garoto, do cara lá. Não façam isso. Se você é um otaku e você tem muita vontade, faz na sua casa. Não sai na rua, por favor. Eu te peço. Por favor. A Kyoko, ela é mais uma Mahou-Shoujo e ela protege outra área. Exato. Das bruxas. É uma Mahou-Shoujo que a gente pode ver que ela tem mais experiência. Ela já tem um certo know-how de como, exato, matar as bruxas, tá ligado? Quando ela aparece uma personagem totalmente rasa, assim, né? Uma meio tsundere, aquela coisa meio clássica. É, uma mini tsundere. É, ela tem o dentinho de tsundere. Uma personagem explosiva, ela tem o dentinho, né, de tsundere. Dentinho de tsundere, caralho. Sim. Você nunca prestou atenção que toda tsundere tem um dentinho? Dentinho de tsundere. Não percebeu, Panda? Sim. Ok, sim, não, essa eu não sabia. Ah, tá, então. Até todo viado de tsundere tem, caralho, um dentinho. No Sakamichi no Apollon, o Seiji. Isso aí eu nunca precisei, okay, reparar, não. Revelações, velho, nesse cast, revelações. Revelações seguindo. Mas depois ela é apresentada pra você de uma forma muito mais profunda, né? Sim, você descobre a vida dela, o passado dela. O passado dela é muito bom, viu? Eu vou gostar, eu gostei da história. Ela tinha um pai que era muito amoroso com ela. Só que ele tinha uma visão do mundo diferente, né? Sobre algumas coisas. Ele queria compartilhar essa visão. É, ele era um padre, né? Só que o que ele falava algumas vezes era meio distorcido com relação à opinião da igreja, né? Por isso o público se afastou. E ele ficou triste com isso, porque o público se afastou. Então ela fez esse pedido, né? Pra que as pessoas voltassem e escutassem o que o pai falava. Então as pessoas voltavam. Voltaram por causa da magia. E ele ficou feliz, porque as pessoas viam aos montes, ouviam, e ela tava ali batalhando toda noite, né? Exato. Lutando contra bruxas, lutando contra monstros, derrotando. Só que um dia o pai dela descobriu, né? Toda essa verdade. E ele se indignou com a filha. Brigou com ela, expulsou ela de casa e a chamou de bruxa. Coisa que ela matava. É. Então, e ela ficou meio triste, porque o amor que ela tava tentando dar ao pai, né? O sacrifício que ela fazia, todo o trabalho árduo, não significou nada. O fogo todo, eu acho, é que, tipo, ela ainda era bem criança. Sim, ela não tinha noção ainda do... Então, e acho que, se não me engano, eles citam que o pai comete suicídio e mata a irmã dela. Não é uma coisa assim? Ele fica deprimido, ele se mata e pega o público e taca fogo em todo mundo. E isso, então, a gente vê que o pedido não vem coisas grátis, exato, né? Ele vem com um ele fardo. Ele tem um peso, o seu pedido. E todos os pedidos de todas as outras a gente vê como tem um fardo grande, um pedido grande. O da Sayaka, por exemplo, você ficou triste. Você pode fazer o pedido que você quiser que ele vai se realizar. Agora, não que ele vá dar um resultado feliz no final. Exato. A consequência do pedido não pode não ser aquela que você espera. Até uma coisa que é muito interessante você ver nessa parte, que ela cita na história, quando as pessoas começam a se afastar da igreja, ela comenta que eles praticamente quase não tinham coisa pra comer, né? Que eles chegaram a passar fome. E ela, isso, em todas as cenas, ela tá comendo alguma coisa. Então, assim, quando a gente conhece ela, a gente percebe que ela come demais. E a gente pensa que é só por gulodice, né? Mas depois, quando ela vai explicar, tipo, mostrando a maçã e tudo e tal, né? Você vê que é realmente por causa da fome. Desse, foi um trauma que ficou nela dessa coisa da fome. E ela, até nesse episódio, é engraçado quando ela conta essa história, porque ela tá explicando pra Sayaka por que... Ela, porque assim, ela não salva os humanos. Ela simplesmente mata as bruxas por matar. Depois a gente vai explicar a razão. Mas ela não se preocupa com salvar ninguém. Porque ela fala, eu não vou usar mais a minha magia para salvar para outras pessoas. Porque quando eu fiz isso, deu no que deu. E a Sayaka não, ela já é o contrário. Ela já quer usar a magia dela para salvar todo mundo. Ela já começa fazendo pedido para outra pessoa, como a Kyoko fez. E a Kyoko tenta abrir o olho dela e fala, olha, isso não vai dar certo. Você só vai se machucar fazendo isso. É o conflito das duas, né? Agora, a gente tem falado muito sobre Mahou Shoujo, que elas lutam contra bruxas, né? E o que são as bruxas? As bruxas são seres malignos que absorvem a energia das pessoas, uhum, né? E vão matando essa pessoa lentamente, de pouquinho, né? Em si, as bruxas, já mandando um grande spoiler, uhum, né? Elas são Mahou Shoujo. Ou que morreram, ou que foram completamente dominadas por sentimentos negativos. Na verdade, é quando uma Mahou Shoujo utiliza todo o poder, a sua joia de alma, ela vai ficando negra. Exato. Pra isso, ela precisa se purificar. Se ela não purificar a joia de alma, ela se transforma em uma bruxa. E pra purificar, ela tem que matar uma bruxa. E da bruxa vai surgir a Grief Seed. Exatamente, aí que vai. Olha como o Kyubey é um bicho filho da mãe, cara. Porque eles que colocaram as Mahou Shoujos ali naquele mundo. Então a primeira Mahou Shoujo, é óbvio que ia se tornar uma bruxa. Não tinha nenhuma, exato, pra ela matar, cara. A existência das duas é como uma existência de causa e efeito, isso, né? Exatamente. Porque a Mahou Shoujo existe pra matar a bruxa, mas a bruxa vem de uma Mahou Shoujo que foi corrompida. Então parece que é um ciclo que não isso tem fim. Nunca vai acabar. É um ciclo que tende ao infinito. Pensa assim, quando elas matarem todas as bruxas, não vão ter mais bruxas para serem mortas. Aí elas vão, exato, se transformar em bruxas. Ou a Mahou Shoujo mais forte vai virar a bruxa mais forte. É um início de um ciclo sem fim, na verdade. Aí quando você entende essa coisa da bruxa, você começa a entender o que eles querem. É o sistema de equilíbrio universal que existe no universo de Madoka, né? Tudo, se você gera uma coisa boa, um sentimento bom, surge também um sentimento ruim para equilibrar isso. Então, toda vez que uma Mahou Shoujo salva alguém, ela se corrompe, que é, ou seja, ela tá dando felicidade pra uma pessoa, então ela toma, ela vai acabar tomando tristeza. Na verdade, ela tira um pouco da própria felicidade pra, pra dar que pra é manter o universo. Ela abandona a felicidade dela. E isso se estende até aos pedidos. Quanto, quanto maior e mais grandioso for o pedido pro bem, digamos assim, um pedido bom, algo muito ruim vai acontecer pra manter esse equilíbrio. Ah, no caso da prima da Kyoko, ela pediu pra todo mundo ouvir o pai dela. É uma coisa muito boa, porque o pai dela ficou muito feliz. Mas ao contrário, causou toda a destruição da família dela. Digamos assim, quanto mais bondade um pedido criasse, mais desespero e tristeza o universo ia criar pra equilibrar isso tudo. Antes de tudo, agora é spoiler máximo, o episódio final que a gente vai falar. Então, realmente, só escutem se vocês quiserem ouvir. Escutem por conta e risco. Essa grandeza do pedido, você vê o pedido, por exemplo, da Akemi, da Komura Akemi, você vê a consequência que ela gera, porque virou um monstro gigante ali, no, bem no último episódio, bem no finalzinho, cara. Porque o pedido que ela fez não era fácil, não era simples, era, tem uma dimensão de um deus, né, o pedido dela, de que ela queria voltar sempre, poder ajudar, poder reencontrar a Madoka sempre. Ela queria, né, ter a capacidade de ajudar a Madoka todas as vezes que ela quisesse. É, de proteger e não ser protegida, e reencontrar a Madoka. E ela tem a capacidade de viajar pelo tempo. Então toda vez ela viajava pelo tempo, a Madoka caía morta e ela sempre voltava. Eu acho que quando a gente fala de Madoka, tem alguns episódios chaves mesmo. Episódio 3 que morre a Mami, o episódio 6 que o Kyuubi ele revela toda a verdade, o episódio 10 que a Homura ela conta a origem dela. 9 é a morte da Sayaka. Aí o final da explicação do Kyuubi, do porquê. Eu acho interessante, como a gente falou, ele é um anime que demora pra ele engrenar. Ele demora pra entrar no ritmo. Não, na verdade você começa a saber o intuito do anime no episódio 3 mesmo. É, quando morre a Mami, né? Pra que esse anime veio, você descobre? Ele não é comum, ele é diferente. Exato, você consegue totalmente perceber. Totalmente, é um Mahou Shoujo mais diferente que já teve até acho hoje. Acho que a gente não explicou por que o Kyuubi faz isso, né? O Kyuubi. Ele explica, quando pergunta, não, mas por que você faz isso? Por que você transforma garotos em Mahou Shoujo, sendo que elas vão morrer e virar bruxas? Aí ele explica que é o seguinte, que ele não é, ele fala que ele não é da Terra, ele fala que ele é de um outro planeta, de uma outra galáxia. Na galáxia onde ele mora, todo tipo de energia, as fontes energéticas estão acabando, que é o que a gente não vive hoje, mas estamos indo pra isso. Aí ele explica que todo tipo de energia gerada, ele é uma energia negativa. Porque o custo energético para criar essa fonte que você utiliza é maior do que ele gera. Como ele explica, a quantidade de energia usada para criar uma árvore e fazê-la crescer é menor do que o que você usa quando você queima. Então você vai gerando, você vai consumindo, você não fica com zero, você vai negativando essa energia. Então eles vão atrás de a raça dele, né, o lugar onde ele vive, o planeta. Os coelhinhos. Coelhinhos, isso. Eles procuram uma forma de energia que fosse uma energia positiva, ou seja, você demandasse menos energia para criar ele do que pra consumir. Porra, levava o coelhinho da Duracell, caralho. Dura 8 vezes mais, 10 vezes mais. É, 8 vezes 8 mais. 8 vezes mais. Não pegaram essa ideia. E daí o que eles descobriram? Que quando você transforma uma garota em uma Mahou Shoujo, e depois você gasta um X de energia, e quando ela passa de Mahou Shoujo pra bruxa, a quantidade de energia liberada é muito maior do que a que ele usou pra conceder o pedido e transformar ela em Mahou Shoujo. Então era isso que eles precisavam. Então tanto que ele come a Grief Seed. Se você repara isso, ele dá um fim comendo a Grief Seed, que é o quê? Ele absorve a energia. Então ele começa a fazer isso. Ele chega, transforma a garota em Mahou Shoujo, a energia liberada pela transformação de Mahou Shoujo pra bruxa, ele absorve e manda de volta. Que é o que ele precisa. Só que com isso, ele acaba botando a vida de seres humanos em risco. Pessoas morrem, as Mahou Shoujos morrem. E aí é isso que a Madoka não entende, e ele fala, ué, mas pra mim isso não parece, não é absurdo. Porque a gente tá sacrificando algumas vidas pra salvar milhares, milhões que existem na outra galáxia. Ele falou, vocês não fazem isso com seus animais, por exemplo? Vocês não criam um animal pra ele morrer e virar comida pra vocês? E aí que eu acho que é o mais incrível, né? Porque a gente, você fala, nossa, que filho da puta, mas é o que a gente teoricamente faz. Faz sentido. Fazer sentido e ser bom são coisas diferentes. Exato. Cara. Não, mas não é bom. Calma aí. Mas não é bom pra nossa. Exatamente. Pra nossa é realidade. Exato. Nossa, dele é super bom. Pensar com a lógica, às vezes, dá uns conflitos, tudo né? Tudo bem que o filho da puta do roteirista deve ser um vegetariano. Vegan, né? O louco. Aí o que o Kyuubi fala é que a Madoka, ela, por alguma razão que ele não entende até um determinado ponto, ela seria a Mahou Shoujo mais forte. Ela teria, assim, ela teria poder infinito, ele diz, sem limites, e que ela viraria por por lógica, a bruxa mais forte. A bruxa que acabaria com todo o planeta Terra. Então, pra ele era muito interessante que ela se tornasse uma Mahou-Shoujo e, posteriormente, uma bruxa. Uma fonte que ele considera até infinita de energia. E aí você entende que isso acontece porque quando a Homura, ela ganha o poder de voltar no tempo pra tentar salvar a Madoka, ela começa a pular de realidade em realidade, criando um universo, linhas de tempo alternativo, em que todas a Madoka morre e vira uma bruxa. Então, o que o Cube explica... E a cada universo que ela vai entrando, a Madoka vai virando uma bruxa mais poderosa. Cada vez. Que aí ele explica que como ela fica pulando de realidades alternativas, ela tá enrolando o destino do universo na Madoka. Então, todas as linhas temporais têm o que em comum? A Madoka. Ela pode não ser a protagonista mais comum, mas ela é o objetivo da história. E assim, todas as vezes, só sobra a Homura e a Madoka no final pra matar, pra destruir a Walpurgis Night. Só sobra as duas. E a Homura nunca consegue. Ela não tem força suficiente. Então, acaba que a Madoka tem que virar uma Mahou-Shoujo. E ela tá fadada a ser destruída depois daquilo. Não tem como, porque aquela é a bruxa mais forte. Até o momento. Então ela vai matar, não vai ter nenhuma do nível e ela vai acabar se tornando. Que é o final, realmente, é que a Madoka, quando vai se tornar uma bruxa... uma Mahou-Shoujo, ela faz o pedido que nenhuma outra Mahou-Shoujo vire bruxa mais. No presente, no passado, no futuro, em todas as dimensões. No futuro, realidade alternativa. Exato. Ela ganha um poder mágico tão grande por causa das viagens temporais da Homura... Que ela ganha o poder... Que transforma um colapso totalmente. Que ela ganha o poder de um deus, de uma deusa, como o Kyubey fala. Ela quebra as regras de causa e efeito. E tudo isso é só possível com um estado divino, uma divindade. Na verdade, ela acaba se sacrificando no final disso, mas nenhuma outra Mahou-Shoujo vira bruxa. Ela sacrifica a existência dela em torno de algo maior, né? Que é evitar que todas as Mahou-Shoujo virem bruxas, né? É uma cena incrível, assim, é muito, muito emocionante. É a gente falando, você não vai conseguir entender. E aí que algumas pessoas ganham o carisma da Madoka, né? Porque até então ela não tinha... Agora, o Seiji vai concordar comigo. A cena do laço é Nanoha aquilo, né, Seiji? Final da primeira temporada. Aquilo é bem típico, né? Eu te dou o meu laço de cabelo. Olha só que legal. Tudo bem que o diretor é o mesmo, a gente releva. Ele fez uma vez, gostou, tudo fez bem, de novo. É, eu entendo. Mas assim, é o final, você vê que realmente, o que acontece? Você fala, pô, acabou tudo bem? Não, não acabou tudo bem. Não, a Madoka não tá lá, não acabou tudo bem. Exatamente. Ela usou o quê? O pedido dela pra salvar a humanidade, mas ela acabou com a existência dela. A existência da Madoka só existe nas lembranças da Homura. Mas o legal também é que vocês vão percebendo que como o pedido da Madoka era que nenhuma Mahou-Shoujo mais virasse bruxa, depois acontece que existe um outro ser que as Mahou-Shoujos têm que derrotar, porque tem que ter o equilíbrio. Exato. Na balança. Enquanto existirem Mahou-Shoujos, tem que existir um inimigo. Isso é... É óbvio, não tem como ter um ser mágico do bem. É que nem enquanto existir Batman, tem que ter existir o Coringa. Perfeito. Eu não podia fazer uma citação melhor, Mug. Não podia, não existe. Ok, seus Batfags. E aí você tem assim, você termina com a Homura continuando o trabalho dela com a Mahou-Shoujo. Quer dizer, e ela é a personagem que mais sofre. Porque tudo que ela tentou até o fim é salvar a Madoka, ela não consegue. Só assim, algumas coisas que eu acho que... Eu fiquei meio na dúvida... porque a Homura, você vê que ela sempre volta pro mesmo dia, né? É o dia 16, se não me engano. Agora, é engraçado que as primeiras vezes que ela volta, a Madoka já é uma Mahou-Shoujo. E depois, ela não é. Isso, como será que acontece isso? Porque, teoricamente, ela volta sempre pro mesmo dia. Então, era pra sempre a Madoka já ser uma Mahou-Shoujo. Se ela volta pro mesmo dia... Eu não me atentei a isso e eu não vou me lembrar agora. Você vê que ela mostra duas vezes o calendário no dia 16. Também não... E daí, mas teoricamente, quando ela volta, ela não pode alterar o que tá atrás da linha possível que ela pode voltar, que é o dia 16. Então ela não pode alterar do 16 pra trás. Questões. Agora você me pegou a cabeça. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não. Eu nunca tinha pensado nesse ponto. Reflexão, não sei, eu fiquei pensando, dúvidas. Ele não me deixou isso muito bem explicado. Pra fechar esse cast, então, vamos perguntar, o que vocês acharam do anime, né? Eu gostei. Foi bom. É isso aí, eu concordo exatamente com o que o Panda falou. O anime foi bom, ponto. Não é um anime tão espetacular quanto muitos falaram e muitos falam. Eu acho assim, muita gente falou, o anime é foda, o anime é bom, mas deve ser, tipo, pelo fato deles quebrarem o Mahou-Shoujo E acabou sendo um anime diferenciado. Ele foi vendido de forma errada, né? Exato. Ele foi vendido como uma Mahoshoujo. E na verdade eu acho que ele é um seinen. É engraçado também. Provavelmente, uma coisa que talvez aconteça é que muita gente não pegou esse lado da crítica. Não da crítica, mas eles contam. Porque se reparem no final dos episódios, sabe quando você tem aquela prévia? Do episódio 4 pra frente, se não me engano, todas as imagens da prévia são imagens de fãs que mandaram. Porque tem um nome escrito de fã. Mandado por. E todas são imagens fofinhas e bonitinhas, de todo mundo feliz, alegre junto. Destoa! O fã entendeu isso? O fã conseguiu pegar essa imagem bonitinha do anime? É o que eu tava falando. É um ótimo anime, mas pra mim ele não leva o título de melhor anime de 2011, como muitos falam. É isso. Nem é um ótimo anime, aconselho. No ano que saiu Steins Gate, nem fodendo. Porra, cai de 2. Shihaya Furu. Parou, velho. Exatamente. Muitos colocam ele como o melhor anime de 2011. Pra mim, não chega aos pés do melhor anime de 2011, que pra mim é Steins Gate. Mas é um ótimo anime e aconselho assistir pra você ver como uma Mahoushoujo pode ser diferente. É um anime que me surpreendeu, mas não é um anime que mais passou mais do que isso. Me surpreendeu, ponto. Ele pode ser considerado, talvez, o mais criativo. Mais elemento surpresa, eu acho. Exatamente, de 2011. Surpreendente, você não espera. Ele é tecnicamente impecável pra mim. Eu não consigo ver uma falha na questão técnica. A música é incrível com a animação. A imagem, assim, a luz, a fotografia figura, é impressionante. Os personagens são muito bons, tudo bem construído. Apesar desse furo da história, ela é uma história até que interessante, bem montadinha. Você vê que ela fecha bem. Pra mim faltou a parte zumbi. Faltou a parte zumbi. Faltou zumbi e One Piece, né? O apocalipse zumbi, né? Faltou zumbi e One Piece, com certeza. E haters e e-mails para o nosso grande amigo Rods. É isso aí. Então, pessoal, a gente fica por aqui. A gente já falou bastante de Madoka. É um anime que todos aconselham aqui, embora não seja, como a gente falou, não é o nosso melhor anime, assim, não é o melhor anime pra gente, mas todos aconselhamos. Caso você conseguiu chegar até aqui sem assistir o anime e escutou uma porrada de spoiler, vai ver o anime que você não vai se arrepender, com certeza. Ainda assim vale a pena. A gente não consegue passar a qualidade que o anime tem, assim, tecnicamente, pra você por áudio. Você tem que assistir. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima semana, pessoal. Falou. Comentem falou, bastante. Falou. Galera. Falou, galera. Começando mais um caixa de entrada, pessoal. E hoje a gente vai ler bastante... Pode parar com essa porra, pode parar agora. Que isso? Como assim? Quem pode é você? Pode parar que aqui agora vai a revolta, a minha revolta. Panda! Saudades do Panda, que não estava no cast passado. Saudades, né, seus putos. Saudades, por minha parte, saudades. Eu fiquei sozinho, alone, na parte do Minecraft, cara. Eu tenho umas boas verdades pra contar aqui sobre esse podcast de Minecraft construção. É Minecraft pra mim. O resto foi. O Panda tá nervoso, acho que ele tá nervoso até comigo. Então eu vou ficar quietinho e escutar. Primeira verdade que eu quero falar aqui da palhaçada que aconteceu no cast passado foi um complô que fizeram. Me revelaram hoje isso. Meu chefe me revelou. Ligaram pra ele, falaram: faz esse puto trabalhar mais hoje pra ele chegar mais tarde em casa e não conseguir gravar. que era pra mim estar nesse cast, e eu não consegui por causa do serviço, mas beleza. E eu descobri esse complô, um tal de Lucas Rechiran ligou pra ele. Por isso que eu sou bem mais o Zeco. E disse pra ele me segurar no serviço pra mim não conseguir gravar. E eu tenho uma crítica pro senhor Cabeça também. Que o senhor Cabeça se aproveitou da ingenuidade e da incapacidade do senhor Mugiwara. Uma pobre criança inocente. Que é um inútil total. Inocente. Incapaz de defender os pontos fortes de Minecraft e contra-argumentá-lo no cast. Repito, sou inocente. E eu esperava mais do Mano FC também, do Bro FC. E a minha última crítica aqui ao podcast passado é uma crítica para o Rods. Que o senhor Rods me critica até hoje de eu ter desistido de Terraria depois de jogar meia hora. E no cast o puto me fala que depois de jogar meia hora de Minecraft desistiu. E como esse safado tem a pafúrdia de me criticar. Meu Deus, o panda tá tão nervoso que ele não gaguejou nenhuma vez, cara. Este é o meu desabafo, e agora a gente pode começar a leitura de e-mails. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Panda. Eu sou o Mug, mas depois disso nem sou mais, tá? Eu tô quietinho, eu sou inocente disso que me prove o contrário. E antes de mais nada, parceiros. Vamos falar dos nossos parceiros, que são Anypare, Miniclouds, Dollars Cash, Lagcast, Otacrazy Go Go, Otaku Company e Level 1 Podcast. É isso aí, tiquitim, galera. E depois dessa minha revolta, vamos ler direitinho isso daqui. Depois de muita coisa falada, vamos aos e-mails dessa semana. Começando com o e-mail do Sanders, que veio aqui falar sobre o Cache 006 Construções. Ele chega falando: olá, podem me chamar de Sanders e vim elogiar o podcast de vocês. Conheci ele ontem quando cheguei da faculdade. Nota, agora abre parênteses. Serei um futuro arquiteto, viu? E sou muito macho, tá? Fecha parênteses. Galera, tipo, levou isso pro fundo da alma, cara. Foi mal. Ele continua. Nossa, eu dou uma dica, ó. O Mug mora em algum lugar de Guarulhos, perto da Lagoa dos Patos. Lago dos Patos. É só você ir lá e tacar argamassa na porta dele. Falou arquiteto pedreiro agora, ele está chamando ele. Agora todo arquiteto é pedreiro, de acordo com o Panda. Primeiro. Ó, já quer pra irritar uma e massa. E ele prossegue. E escutei os podcasts hoje, e achei muito bom eles, o último de construções realmente ficou bacana. E ele finaliza com: bem, eu acho que é isso, e fica a dica, que arquitetos não são bichonas e engenheiro não é só o cara que faz robô. Eu precinto... Aguardo os próximos. Precinto e-mails de um engenheiro que temos na staff, mas enfim. Enfim, né, eu e o Rhodes, a gente eu acho que conseguiu revoltar ao menos uma pessoa, cara. Conseguiram revoltar uma massa. Uma massa, argamassa? Quartzolite. Ok, deixa pra lá. E o nosso próximo e-mail é do nosso queridíssimo amigo Dex. Como sempre, sempre ativo nos e-mails e sempre nos acompanhando. E sempre começando com Coemanolos. Coemanolo. Não, agora ele começou diferente. Ele começou diferente. Olha só. Olha só, pegando a gente, hein, Dex? Espertinho. Então, eu dessa vez começando com Coemanolagem. Ótimo cast, ouvi ele enquanto atualizava páginas do projeto do Otakuyo. Um trabalho maçante que ficou divertido devido ao cast. Bom, vamos aos relatos. Quando ouvi engenharia como dica, imaginei logo robôs. Então eu concordo, engenheiros que não lidam com robôs são noobs. Ok, O Sanders discorda, hein? Se bem que o Sanders é um arquiteto. É arquiteto. Mas então tá suave, então. Enquanto ouvi o cast, revivi meus dias. Não, meses. Não, anos. Jogando Roller Coaster Tycoon. Joguei as três versões. Sempre assassinei visitantes que quiseram sair do parque. Teve uma vez que eu criei um parque e alcancei a taxa de 99% de visitantes satisfeitos. Caraca, Dex. Obviamente, assassinei todos eles afogados ou em acidentes na montanha-russa. Caraca. Roller Coaster Tycoon é simplesmente um jogo mágico da sua infância que É por isso que a gente cria parques de diversões com carrinhos em Minecraft. Vou dar uma resumida aqui no meio dele, que tá gigante. Bom, quanto a Minecraft, eu queria muito jogar, mas a minha capacitância computacional para jogar não é lá muito grande. Então tenho que me confortar com isso. Mas enfim, Minecraft é algo genial. Concordo plenamente, Dex. É muito isso aí. Bom. Minecraft tá muito Epic Queen. Não importa quem discorde disso. Exato. O que importa é a nossa opinião. É isso aí. É isso aí. Vamos abafar todos os outros jogos. E agora, vamos à sessão de comentando os comentários. Para começar, eu venho aqui colocando um comentário da coluna O Que Estou Lendo. O Nome do Vento, coluna da Fer. E quem comentou dessa vez foi o Rafael Zitelli. Grande Zitelli! Zitelli que daqui a pouco vai aparecer por alguns vídeos que eu estou fazendo pelo meu canal. E ele escreve aqui: comprei por impulso também e acho que foi o melhor livro que li esse ano. Simplesmente mágico. Nossa, me veio o Kiba falando isso na cabeça agora. Sim. Ele escreve: passei noites em claro, sem conseguir dormir, só para ler mais um pouco. Achei a obra genial, apesar de achar o começo cansativo. Zitelli, olha, O Nome do Vento é um livro que realmente interessou, ao menos a mim, e eu acho que é boa parte da staff que não leu esse livro. Quem leu foi a Ferner. Bem, vamos ao próximo comentário, então, do podcast passado, Projeto X006, Jogos e Construção. O comentário é do Alexandre Yamamoto, é o irmão do Hideki, pra quem conhece o Hideki ou não. Ou então, quem não conhece o Hideki, é o gordinho granudo amigo da gente que joga Magic. É o irmão do nosso amigo Hideki, Alexandre. Yo, irmão do Hideki aqui. Gostei do Cast Mine, é o melhor jogo pra se jogar sem internet. No meu caso, criei uma torre de TNT com 36 mil TNTs em menos de 4 dias. Eu tenho uma coisa pra dizer. Eu vi essa torre que ele fez o dia que a gente foi pra casa do Hideki. E, cara, uma faísca vai dar muita merda, velho. Vai, cara. Ele falou que uma vez, quando ele tava preparando essa torre, ele explodiu uma e travou o Minecraft dele. Caralho. Pra ter uma noção, é uma torre que ele fez de obsidian com vários TNTs dentro. Só pra vocês pensarem assim, por exemplo, tem muita gente que deve estar pensando: pô, beleza, travou o Mai com uma explosão de TNT, isso já aconteceu comigo, pá, mas, meu, na boa, o Hideki, o irmão dele, cada um tem um XPS Pro da Dell, velho. Exato, velho, na boa. Não é pra travar, velho. Com nada. E detalhe interessante também dessa torre dele é que o nome. O belo nome que ele deu pra torre. Boom. Boom. Mas abraço pro irmão do Hideki. Enfim, vamos pro próximo comentário. Comentando aqui também um comentário da própria staff, do Sage, que colocou aqui: só corrigindo o povo do Caixa Entrada porque eu lembrei hoje de mandar o comentário. Hidrofobia também é o nome que dão para a raiva, a doença, de forma não tão popular. Então o ouvinte que mandou o comentário sobre isso está certo na sua teoria e não se confundiu não. A culpa é do Mug e do Cabeça, que não sabiam disso. Eu sou um ignorante e que realmente não sabia disso. Assumo. São os noobs mesmo, assumo. Os noobs. Tá vendo, ó? Essa galera aí que critica Minecraft, não sei, é tudo noob. Não, não dá pra confiar na opinião desses caras aí. Porra, mas eu não tava criticando. Você é o Mug. Bem, esse foi o Comentando Comentários, então comentem mais e aproveitem também que saiu a coluna do Cabeça, que foi Meus Heróis Não Morreram. Comentem lá, e se você comentar e for legal, a gente vai ler aqui. E espero que vocês tenham gostado do cast de Madoka, a Roushoujo Madoka Mágica, ou... Coelho Filho da Puta. Não era isso que eu queria que você falasse, mas tudo bem. Eu queria que você falasse Poela Mágica. Madoka Mágica. Mas tá valendo. Ai. E agora... Para fechar o cast, vamos à dica do próximo cast. Quero ver vocês comentando qual é o próximo cast que vai ter de acordo com essa dica. E a dica é a seguinte: o tema... Continue. Não, nossa. O tema do próximo cast fez você perder muitas fichas no fliperama. Dica by Kiba. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Então a gente encerra por aqui. Até semana que vem. Até semana que vem. Continuem comentando e mandando seus e-mails, galera. Falou. Tchau, me continue. 綺麗に交われるから、無駄な命なんてない、互いに認め合い、無限に広がるキャンパスは希望に染まってく、僕らはみんな自分らしさという名の筆を持ってるんだ、ほら少しの勇気でどんな色にも変えてゆける、思いを描こう。